Peraí, vamos discutir o que a gente vai fazer aqui, que a gente tá gravando um CD ao vivo, né, bicho? Tchau! Live in Bakersfield. Nessa madrugada eu te procurei, mas não encontrei na solidão. Por isso hoje eu passar no vivo, descendo blues pianinhos no meu violão. Quero ouvir o Pantera aqui comigo, todo mundo junto. Quem souber cantar, canta, que é muito legal. Vocês, vamos lá. Sábado à noite, cadê? Eu te... Valeu, galera. Muito obrigado, Lordose, mais uma vez, pior que a merda. O meu coração. Cadê, cadê? Tava aí, bicho. Cadê o cara? Essa música é a cara dele. Cadê o cara, bicho? Pô, foi embora, bicho. Cadê o cara? Foi embora, foi embora. Não, não, deixa eu lá. Aí. Agora sim eu acho que vai acabar, hein?